você, sem você, o que fazer agora? Quando lembro de nós dois, meu coração chora. Sem você, o que fazer agora? Quando lembro de nós dois, meu coração chora.